Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Jesus Cristo é o Senhor. Em ti, Senhor.